bicicleta, cabelo ao vento. Ele espera na esquina sem nenhum lamento. Olhos que se encontram sem precisar falar. No jeito deles, o mundo começa a girar. Ela gosta de samba, ele curte rock and roll. Mas na sintonia eles fazem um show. Um beijo na praça, sem hora pra voltar. E todo mundo sabe, é coisa de amar. É coisa de adolescente, esse jeito de viver. Amor que pega fogo, mas sabe se perder. É riso bobo, é correr na contramão. Mas no fim do dia é pura emoção. Ela escreve bilhetes na aula de matemática. Ele desenha corações cheio de prática. Na saída da escola pega o mesmo busão. Com fones de ouvido divide uma canção. Eles fazem planos de viajar o mundo. Mas o dinheiro só dá pra um cinema vagabundo. Não importa o destino nem o lugar. Quando estão juntos já sabem que é sonhar. É coisa de adolescente, esse jeito de viver. Amor que pega fogo, mas sabe se perder. É riso bobo, é correr na contramão. Mas no fim do dia é pura emoção. É coisa de adolescente, esse jeito de viver. Amor que pega fogo, mas sabe se perder. É riso bobo, é correr na contramão. Mas no fim do dia é pura emoção. De mãos dadas, vão contra o vento. Vivendo agora, sem pensar no tempo. Um olhar, um sorriso, e já tá tudo bem. Porque quem ama assim, não precisa de ninguém. É coisa de adolescente, esse jeito de viver. Amor que pega fogo, mas sabe se perder. É riso bobo, é correr na contramão. Mas no fim do dia é pura emoção. É coisa de adolescente, tudo é mais intenso. Mas entre risos e tropeços, tudo faz mais sentido. Na dança do amor é assim que eles vão. Rodando o mundo com o coração na mão. Coisa de adolescente, tudo é mais intenso. Mas entre risos e tropeços, tudo faz mais sentido. Na dança do amor é assim que eles vão. Rodando o mundo com o coração na mão.